cara e merchan. Se pá vende mic, ingresso baixou. Tô pra fazer ele não mais ver manhã. Só ver raio sabe que começou. Vende tudo que tu chama de monto. Eu trago e não vai ter quem pare. Nego fala só até ficar moribundo. Sente a bala, tá nem pra ouvir o claque. Chego, se avisa pra realizar o ataque. Como compete, farrapo, puro craque. É tanta bomba, vai achar que tá miraque. Que tá sobrando é só gelo, peripaque. Nunca é muito, faz ele se arrepende, só um descuido. Nem mesmo a própria mente é refúgio. Queima circuito, não vai suportar. Que tudo que eu vejo é rã. Quer comparar, mas no fundo é meu fã. Nós não para, a mente nunca tá sã. Começo agora e já quer falar de clã. Porque não bota tua cara em merchan. Se pá vende, mic, ingresso baixou. Tô pra fazer ele não mais ver mãe.